explique só mais uma vez, pra convencer um coração partido. Possa entender o amor que eu contava não existe mais. Talvez você pensou que me amasse. Você me prendeu, surpresas que a vida traz, para quem amou assim como eu te amei. Pegue as minhas mãos, me explique só mais uma vez, pra convencer um coração partido.